Uno 723, pistão 0, pouso autorizado, vento Uno 60 graus, Uno 09, ajuste no 07. Tem 17, ele pousa no 0, gol 723. 5972, decolado aos 2,5, chame o controle. Agora a frequência 120, decimal 8, voyage. 208, graça. Rio 5972, decolando na escuta. Rio 5972, contato Ryanair, decolagem sub-avia, seu voo, para nível de voo 360. Gente, subindo via na Boa Uno, autoriza a gente na presente? Rio 5972, autorizado, vá na poder de Leda. Thank you, direto Leda, Rio. Uno 723, solo 28, direita via Foxtrot, chama o solo em 121, décimo 9. Foxtrot 219, até amanhã, vou no 723. É. Salvador, boa noite, China 6224.010 pronto. China 6224, autorizado, aliás. E decolar, vento 160 graus, 129, ajuste no 07. A linha se decola 10, China 6224. Sideral 9973, cruzando 90. Gente, Sideral 9973, chame centro Recife, 1251. Caso negativo no 18, decimal 35. 251 centro, negativo 2835, federal 9973, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 31, 78, decisa 150, passando pra Paulo. Bandeira 178, boa noite, acione identificação, desça nível de voo 050, voo direto e TAP. 050, direto e TAP, tá 31, 78. 6224, decolado aos 31, deixa eu ver, controle, agora frequência 120, décima 8. 120, vou adicionar 6224, ligado para nós. Alexandre 6224, boa noite, contato Renan Decolagem. Tubler, mantenha nível de voo no 90 após 2000, vou direto ao Conde. Tubler, 90 após 2000, vou ao Conde, Alexandre 622, obrigado. Tower, good evening, Europa 284. Europa 284, approve taxi and maintain position on holding point runway 10, taxi via April 1 at your left and then India. Okay, Julie, April 1 in India, to holding point runway 10, Europa 284, thank you. Salvador, tá 3178. Libera a velocidade em TAP. Cancelada as inscrições, tá 3178. Delta para 2 mil pés, ajuste de altímetro 1097. Autorizado o final dele, é SXUE da piscina 0, reposto estabilizado. 2077. Liberar as restrições, vai reportar estabilizado aqui, isso aí, o TAM 3178. Opa, 084, are you ready? Yeah, full ready, Opa, 084. 084, clear, line up at wait, runway 10. Line up at wait for runway 10, Opa, 084. Boa noite, contato da decolagem, subaviação voo 1 para nível de voo 340. Tá voando via 340, 2500. Tá 3178, pequeno desvio à esquerda. 4 takeoff, runway 10, wind is 160 degrees, 12 knots, Kinage 1017. Pronto, 4959. 4959, pistão 0, autorizado alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter o 4959. A Prod Duna, Ultra 3, Duna 78. 8084, the line. Priority Roma 084, departing on runway 10, passing 1500, climb to flight level 370. Rapazes 084, with the contact for departure, climbing and maintaining flight level 370, book a departure. Book at departure 370-084. Quando pronto, iniciar decolagem 4959, atento a espera de turbulência. 62-24, obrigado. Voo 354, ação de identificação, desse é nível de voo 050, via Bomed 1, ajuste de altímetro na 097. Controle, boa noite, azul 4959, cruzando 1700 pés. Azul 4959, contato para a decolagem, suba via Coral 1 Alfa para nível de voo no 40, passando 2000 pés, voo em Coral. Cruzado Coral 1 no Alfa, após, 4, após 2000, voo direto Coral Azul 4959. Trouxe na 62, 24, ideal de descida. Oceania 6224, serviço no radar terminado, 54 milhas, setor nordeste, Salvador, chame Aracaju 120 decimal, sim, solicite descida. Aracaju 203, Oceania 6224, obrigado. Estabilizando, tá, 31178. 31178, completo final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 1895, tá, 31178. Controle, agora no 354, é possível voarmos ETAP ou até mesmo o dono da presente? Ono 354, autorizado voar direto ETAP. ETAP, muito obrigado. Torre Salvador, boa noite, tá 3178, na final da 10. Ajuste da 3178, avistado, check 3 de pouso, vento 60 graus, 129, ajuste no 07, pouso autorizado, pistando 0. Leve pouso na 10, tá 3178. Fixo 001, chame Recife 125 decima 1. Recife Torre, Salvador, boa noite, Rio 59, segue parte, ponto de espera no 0 da manhã. Torre, Rio 59, segue parte, ponto de espera. Mantenha ponto de espera, 1 no 0, 2774. 2774, lá é manter, 1 no 0. Amizade, lá é manter, 1 no 0, 2774. Pede 1 para nível 060. 060, dia pegando. No solo 4, 5, direita, agora 121, décimo 9. 19, tá 3178, obrigado. Azul, 2774, a olhar, decolagem autorizada, vento 170 graus, 119. Decolagem autorizada, 10, 2774. Europa 08, more contact Chihas Deep Center, 125 decimal 45, if unable, 126 decimal 85. Europa 084, control. Go ahead, Europa 084. Europa 084, contact Chihas Deep Center, 125 decimal 45, if unable, 126 decimal 85. Okay, 2545, back up to 685, 084, bye-bye. Da Azul, decolado aos 48, chame controle agora, frequência no 20, decimal 8. Salvador, 1208, Azul 2774, boa noite. Other departure control, good evening, Azul 2774, Coral no Bravo, passing 2200. Azul 2774, read the contact on the departure climb to flight level 160 via Coral no Bravo. From the 160 via Coral no Bravo, Azul 2774. Corona 354, desça para 2000, pé esquinegão na 096 e LSXR autorizado e funk estabilizado. Rio 5974, vento 1,60 graus, 109, pista no zero, decolagem controlizada. Rio 5974, decolado 52 minutos, chame o controle agora, frequência 120, decimal 8. 1208, grato, bom serviço. Controle Salvador, Rio 5974, decolou na sua escuta. Rio 5974, contato radar na decolagem, suba a via César São Bruno para nível de voo 340. Gente, pode voar lenda da presente, senhor? Atingi 2.000 pés, autorizada para de lenda. Pós 2.000, lenda, Rio 5974. Gol 354, chame a torre, frequência 198, decimal 95. Gol 3600, desça para 2.000 pés, que negar 0.96. ILSXR autorizado, informe estabilizado. Passivo 2.000 pés, autorizado, da 3600. Pode voar duna? Autorizado para o de duna, então 3600. Pro de duna, obrigado, 2.000. 3.4, não, passivo. Antigo 1.354, tráfego avistado, cheque tem de pouso, vento 1.60 graus, 1.09, ajuste no 0.16. Bono 354, solo 56, direito 121, decimal 9. Estabilizando, tá 3600. Tente da 3600, chame a torre frequência 118.95. 1895. Controle, Rio 5974. Prossiga. Autoriza a morte, vai dar presente. Tem a prova de letra e aguarde autorização de Recife, Rio 5974. Gente. Controle Salvador, Azul 2713, nível 1, 60, ciente da Alfa. Azul 2713, aciona identificação. 0 graus, uma 12 de nós, ajuste de altímetro 0 no meia, pouso. Pouso autorizado no 0, tá 3600. Sou Coral, mantém nível 140, chame ele, as frequências 2A, décima 1. Ferrado, chamará ideia, 1201, 4950. Azul 2713, identificado. Fui pro da posição BOF para interceptar a chegada, reporte quando no ideal de descida. Bruno de Bomp, reportará no ideal, Azul 2713. Rio 5974, chame Recife, coordene a proa de Mótima na frequência 125.1, alterna 122.35. Qual seria a secundária, senhor? Secundária 128.35. 251-2835, grato, bom serviço. Grato, bom voo. Controle CN62, 12, é o 150. Na 6212, acende a identificação. Gente, ficou 6212. Na 6212, identificado, desta via chegada para o MET 1 para nível de voo 050. Via chegada 050, obrigado. Meia zero zero, solo 02, direito 219. Direito 219. 774, serviço radar encerrado, posição coral. Ele mantém nível 160, chame Ilhéus, frequência 120, decima 1. 120. Aguarde. Azul 2713, como recebe o controle? Alto e claro, 5/5, azul 2713. Gente, o chamar 62 permanece na frequência 1208. Confirme agora como recebe o controle. Unidade descida, o azul 2713. Gente, azul 2713, desça para nível de voo 060. 060. Xané 6212, desce para 2000 pés, que é negar 06, e ali é sexo reautorizado em forma estabilizada. Meia dois no dois, informa velocidade. Tente, azul 2713, informe velocidade. 240. Tente, inicie redução para 2209, é o número 2 para aproximação. 2209, o azul 2713. Salvador, boa noite, Altan 3152. Altan 3152, acione identificação, desça via chegada Bom Médio 1 para nível de voo 050. 050, desce via. Azul 2713, desça para 4000 pés, se negar 10196. 4000, 2713. Azul 27 no 3, autorizado, descida para 2.000 pés. 2.000 pés, o Azul 27 no 3. Cono 3. Deixará 6212, confirma estabilizado. Afirmativo estabilizado, 6212. Deixará 6212, ciente a minha torre frequência 118, decimal 95. Azul 27 no 3, ILS X-ray autorizado, informe estabilizado. Provará estabilizado no ILS X-ray, o Azul 27 no 3. Sana 6258, aceno identificação, ler essa via, chegada BOMED 1, para nível de voo 060. Azul 2703, confirme estabilizado. Estabilizado, ILS X-ray da 10, Azul 2703. Tente, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, boa noite, obrigado. Boa noite. Salvador, boa noite, Oceanário 6074 com alfa. Oceanário 6074, aciona identificação dessa via, chegada BOMED 1 para nível de voo 070. 070, possibilidade de voar ETAP, está presente? Aguarde, está livre. Na sua escuta, 27 no 3. É 2 no 2, no solo 2, 2 direito, 1, 2, 1, décimo 9. Sketch no 3, check, frente, pouso, vento 160 graus, 1 no 2, 9, ajuste no 0, no meio, pouso autorizado, pelo 0. Baixado, checado, pouso autorizado, azul 27 no 3. 152, desça para 2000, Penske Negal 90, 16, X-Ray autorizado, informe estabilizado. 27 no 3, solo 24, libere a pista à direita, taxi eco, ultrapasse o ponto de espera e mantenha a posição antes da taxi alfa, chamando o solo da presente, 121.9, agora instruções para o táxi com a aeronave na alfa. Direita, eco, vai passar do ponto de espera, vai passar da linha de parada, antes da alfa, 219, obrigado, boa noite. Tá. Gente, desça para 3.000 pés, que negar o no 06. 3.000 com 1.016, o Xanar 60, 1.06. O Xanar 6258. Isso, o Xanar 6258, 1.016. Sim.